Sonhar não existiria se a vida não fosse inicialmente um sonho. Se não viéssemos do sono e se viver não fosse acordar, se a ação humana não fosse dada por sucessivos despertados. E se sonhar, sonho primário e inicial, não fosse já um despertar, dormir e regressar. Voltar à situação pré-natal, mergulhar em algo imenso, escuro, invisível, voltar à cegueira inicial, à deficiência congénita, respirar. Função primordial do ser humano.